Благодарен за напоминание, но я слышу маловцинку. Oxilene é 333-21-200, graus 10 mais, autorizado o decolagem. Decolagem da 10, Oxilene é 333. Luz velocidade noite 0, azul 4485. Mantenha proa. Joaquim 01, na final do FDB, Zulu, 10. Cachorro 01, continue a aproximação, vai ter o versão de pouso. Azul 4485, voo Espanha Victor 366. Autorizado Sierra Victor 366, azul 4485. Xalé 363, controle 1-1-9-8. 19-8, obrigado e tenha uma boa tarde. Obrigado. Controle Salvador, Xalé 6333, decolou, tá passando 1510. Possibilidade de voar direto Leda? Xalé 6333, aguarde. Aguarda, Xalé 6333. Utilizado, pouso pistino 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 2, 9. Já fizeram onda ali, depois. Estou travo durante 15, reduzindo velocidade, 4, 4, 8, 5. Sente, eu vou 4, 4, 5, reduzindo para aproximação. Reduzindo. Xenem 3, 3, 3, contato radar na decolagem, sobre a via saída da ETA, nível 360. Via da EOLEDA para o 360, Xenem 3, 3, 3. Quando possível, Leda, direto. Xenem 3, 3, 3, autorizado, direto, Leda. Direto, Leda, Xenem 3, 3, 3, muito obrigado. Checado, vento 1202109, 30 pulso. Salvador Tower, good afternoon, go 2067 on the main apron, approaching to holding point 1810, ready for departure. Good, 2067, maintain holding point 1810. Okay, maintain holding point 1810, go 2067. Atenda Cruzul November, autorizado por Etcetera, chave para elucida. Azul 4485, chama para minha frequência 1-1-8-2-9-5. 1-1-8-2-9-5, 4485, boa tarde. Autorizado 5038 táxi, chame na interseção T1. Salvador, boa tarde, azul 4485. Final de 7 milhas, visual. Azul 4485, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Continua a aproximação, 85. É 333, autorizado por Admótima. Admótima, Admótima, é 6333. 038, já iniciou o táxi, confirma. Negativo, já está no máximo para a iniciativa. Que Então aguarde o Tucano da Força Aérea, está ingressando para o militar, após ele, se o táxi chega, está chegando até. Entende, após o Tucano, vai iniciar o táxi. O Joker 01, no considero só os 45, táxi parte militar, vai estacionar a frequência e o centro de compra da Marinha já acionado para iniciar o táxi após a passagem. Centro 204, essa é a gente passando, você vai chegar na mar para nível 050, ajuste no 014. Está nível 50, 1014 é o ajuste. Centro 204, aguarda a oportunidade de aproar o Terra Vitor 369. Centro 204, você seguirá via após o TAP, Terra Vitor 366. Após o TAP, voo 366, está bem. Eu preposto na 10 azul 4485. Salvador, Marinha 6038, está no táxi para o hotel. Gente, chega no hotel, pronto. Separar no hotel. Até um bloco de uma vendedora, separa 4 metros, ajuste no 04. Gente, chega no hotel, pronto. Tem alguma coisa no meu nome? Complementa essa resposta. Pode. Mantenha a posição. Clear Lanata, maintain runway 10. Clear Lanata, runway 10, go to 0067. Linha 5038, sua decolagem é no corredor Axé, saindo no litoral à direita. Da presente, após o corredor, tem condição de decolar com a presente proa, com essa proa que cair, decolar, cruzar a pista e já interceptar o corredor? Então com essa proa, decolagem imediata, 100 graus, 1-0 nós, Marinha 5031. 5031, decolagem. 485, solo aos 49, liga direita, chama 21, decimal 9, solo. Direita 1219, ou 4485. Saiu uma dia azul, 6021.010. 5021, mantém a posição. Mantém. 038, Marinha, decola 50. Intercepta o litoral e vai passar em Itapuã, chama o controle, frequência 19 decimal 8. Após interceptar o litoral, controle 19 decimal 8, grato pelo controle. Toro, Marinha 6038. Seven, you clear to pick up wind is 100 degrees and relax. Still for take off, man. I want to go 2067. Yes. 067 Airborne X51, Control 1, Alaris 18. 1988 Salada, have a good day, go to 067. Salada departure, go to 067, that's in 2200 and 52360, that would departure. Route 067, with a contact and departure, 5 via the departure at level 360. 5 via the level departure and 360 up to go to 067. Salvador 3204, só para confirmar, após o ataque decidido. Entre o 804, após o ataque, voa a Serra Vita 366. Ótimo, descendo até 2500, ok. 4804, iniciamos isso para 4000 pés, ajuste no 0904. 4000 pés no 0904, pode dar, fica 3804. O 5021, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, azul 5021. Boa tarde, Golden Pass 54, ponto de espera da 10, pronto. Golden Pass 54, autorizado a lema 10. Policial da Nhari, mantém 10, Golden Pass 54. Autorizado por automático. Ok, fly heading maximum, go 2067, not 2360. Lado, o acionamento, chapa no carro. Autorizado, chapa ingresso no centro. Então, eu vou mandando os planos notificados 1454, de essa parada, no que até o registro de armadura na 0-4. Salvador, muito boa tarde, o Azul 5021 decolou, cruza 1500 pés na Elleda Mótica. A base 5021, contato radar em decolagem, sobe a via saída da Delta para nível 360. Sobe via da Delta para o 360, azul 5021. 3804, 2 para 2.100 pés, na altura do Renato 366, participação do Renato 366. 2.100 pés, para o RNAV, reporte ao Serra Vitor 366, na 3804. 038, patrulha? Posição. Como será que eu consegui ver o litoral direto de chão? Litoral, ataque corredor litoral. Doente, quando possível, estimado para terminar, estimado esposo. Comando de pouso, zona 600, terminal 1530. Copiado, terminal 1530, chamado para pouso, zona 600. Quatro, vento, 120 graus, 10 graus, autorizado a decolar. Iniciando, bom, 4, 4. Eu acho que tá pronto. Autorizado, decolar a pista 197, vento 120 graus, 109. Decola ao 57, controle 1, 9, 8. 19, 8, bom, 4, 5, 4, obrigado. Controle, bom, 4, 5, 4, bom dia, na Arbor. Bom, 4, 5, 4, contato radar em decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés após curva direita, direita elefa. Gente, mantém a proa 3 mil após direita, direita elefa, bom, 4, 5, 4. Eu quero 4 CMP na frequência 1-8-2-9-5. 1-8-2-9-5, 3-8-0-4. Muito código para 5551. 5551, não acho nada. Acho que é duração, no meu pai, essas visuais, de forma tráfego, aproximadamente 10 milhas, 9 milhas, aproximando para a final da pista 35, mantendo do comparando a 1500 pés. Qual é a sua localização de manter a 1 do Rio Pérez? Eu acho que é na tráfego, na posição de aproximadamente 10 horas, meia dúzia de milhas, no centro da minha cante pés, tracionada 35, com papal para 31. Cruzou novembro, frente a forma tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, mantendo uma mensagem no corredor de 7. 2067, contact you to the center, 2015, já tem uma vez no chão interno, frequência 198.5. Papa Zango, recorde no nome final. Passa 7. 021, autorizado para o Motiva. Motiva da presente, 021. Sul, está visando o tráfego? Sim, mas sim, hoje é esperado. Recente, então prossiga para o lado 25, reposto. Levanta na final 25, recorde no nome. Azul 5021, chame sempre o Recife na frequência 125.1, Atena 123.8. Seu 5123, obrigado. Eu sou com 038, você está livre. Está 3804, solo C02, direito 21, isso é uma nova solo. Você é uma nova direita, 3804, grato. Final 35, machado travado, eco do Lula, né? Azul 1, autorizado para uso pista 35, vento 130 graus, 101. Sim, depois do eco 1. Azul 467, pode esperar, mão 04. Ciente, mantenha a posição. 396, informação Lima, nível 225, para 1950. 1396, para a notificação, nessa vez, chega da Mário para nível 050, ajuste na 013. 050, ajuste na 013, 2396. Relaxa, prossiga. Autorizado esquerda, prova parte 5, estacionar, frequência livre. Copiado na 520, pelo relógio. Abrindo o repasse 2-0 Milho Salvador. Autorizado, chefe pelo caso, Delta Fox. Número 67, 304, controle 1, 19, 19-8. 19-8, 867, boa. Salvador, 1867, passa 2000, voto. Bom dia. Gol, 967, contato radar e decolagem, suba a sair da árvore para nível 360. 360, sair da árvore, gol 967, possibilidade de uma aproximação direta de elefante. Gol, 967, até 2000 pés, autorizado direto elefante. Ah, pronto, elefante, então gol 967. 1454, chame sobre o recife na frequência 12, meio decimal 0, alterna 128, decimal 8. 26, decimal 0, 28, decimal 8, voo 1454. Autorizado, chame táxi, Ninja. Azul 4167, autorizado a decolar, 130 graus, 129. Ficando, passando minha sede, Azul. Safrax autorizado, chão para ingresso 17. Autorizado, olhar e reporte alinhado pronto. Azul 4167, decolo 06, controle 1 no 1968. 198, boa, 4167. Azul 4167. Que linha vai ter posição? Roger, taxi following Sir Killinger, stand by to enter runway 17. Decolar vento 120 graus, 10 mais. aqui do Índio, autorizado em ingresso, faixa alinhada para o 1.7. Bom dia, Delta Foxtrot, Barra Grande 500 pés, a porta é 20 milhas fora. Tá, para fazer a área de fim de fora, solicita quando possível a transmissão para o central 045 para direto, radial 235. Somente 1000 pés, aguarda a 045. Ok, 1000 pés, aguarda. Pode migrar de bom, bom. Livre, obrigado. Os dois no meio, sobe distrito 330 para liberação pelo centro de vocês. November Yankee Delta, Salvador, Sano Transponder 0143. Confirme posição. Sano 0143, identifica Mike Wolfman. Clear 20, we're in 17, report line up and ready. Clear for takeoff, wind is 120 degrees, 1 knots. Aqui, confirma aí, que distância de Salvador? Sim. Distância de Salvador. Ano 4, boa tarde, voa bom, filho. Essa parte é 10. Negativo, 3, 2, 1, 6, bom código. Código positivo. Ilha do Sol, 8. Go on, 109, Desmond 8, thank you. 3.3. Salvador de Pato, diz, Papa Romeo, Romeo Golf. Romeo, Romeo Golf, climb to level 060, clear to fly direct to coral position. Eu queria ser 060, direct to coral position, a meu nome é Golf. Mike Golf, Mike, confirme destino, é Salvador. Salvador. Direção no corredor Interlagos, aguarda coordenação de atenção de Guilherme Bárbara. No 396, completa a sua nave, chama a torre agora, 118.95, no 396. Torre 1, no 895, vou 396. 2759 autorizado, alinhagem decolar 10, vento 100 graus, 129. Livre em 10, decolando 0279. Torre Salvador, vão 3196, estabilizado a RNAV, pistão no 0. 2396, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Vão 396, aguardando. Versão 2301, autorizado, autorizado, descida até o nível 050, segue tráfego 11 milhas à frente, o 737 Gol. Patrulhão, Mike of Mike. Mike, vamos Mike, professor. Cessar a parte 3, ok? Chame a torre, chama agora 118 mais 5. Tá, só. Salvador é o papapapá Mike of Mike. Bom dia. Ninja, frequência livre, coordenação local. Deixa em visão. Fase 3. E se já está coordenado para pousar a fase 3? Negativo. Ok, o estacionamento fase 3 é mediante coordenação que eu falei, ok? Eu ia fazer coordenação para verificar se há possibilidade de estacionar no pátio. Ok, então estou deixando os passageiros ali. Vindo através do norte da torre, para a possibilidade de cruzamento da pista direto, ok? E verificar com a infraero se vai pousar e depois decola para o hangar, é isso? Sim, só deixar o Romário já pelo vivo. Ok, então certo. Então, prosseguir para o setor norte, para o cruzamento da pista, final pastoreio direto, não vai instruções. Ai, que graça. Torre Salvador Azul, 2788, no ponto de perdão, 0 para 1. O chat vai ter a posição. Roger, Romeu Golfo clear, direct to Barra Grande, report to Land, around to the center. Pistão no zero, autorizado pouso. 759, decola aos 20, controle 1, 918. Controle 198, 2759. Salvador, boa tarde, azul 2759, decolada no 0.400 pés. Perfil da Arbor. Via saída Arbor, sobe 360, 2759. Via saída 360, 2759. Que prossiga reduzido aí agora com o Pro direto para as três nessa posição, para evitar o sobrevoo da base aérea, passar aí deixando a base aérea à sua direita e aguarde para cruzar a pista 10. Ok, você avisou com a aeronave na curva final. Continuativo, após essa aeronave, completa o cruzamento da pista 10 e para as três direto, o Mike Golf Mike. Ai, que graça. Solas 22, vira direita 219, o sol. Torre está livre para o Michael Mike? Está livre agora, até parte 3, até a sinalização, para ali no extremo do pátio, aguardando. Fechando para. Aí vai taxar para o hangar, confirma? Eu vou estar fechando para o hangar e o Romário aceita. Ok, gente. Chame quando para o início do táxi novamente. Ai, que graça. 219 agora, direito. 219. Corre Salvador, muito boa tarde. Eu passarei do 2262.0 da 110, está pronto. Sente, mantém a posição. Mantém a posição, 2262. Ficou no início do pátio aqui ou mais no final? Normalmente aqui mais para perto do terminal, mais para perto do terminal possível, que é onde eles costumam pegar os passageiros ali. Azul 2788, vento 120 graus, 12 mais autorizado de decolar, pista no zero. Sim, decolar no zero, azul 2788. E 510, com ajuste 1013, 11 graus 3. 26, ajuste 510, autorizado, 100 graus 3. Passa ali 262, alinhar e manter no zero. Alinhar e manter a... 044, via chegada Maio, desce para o nível 050. Após o 050, será reautorizado para o RNA. Eu tenho a via chegada 3144. Azul 2788, decola os 25, controle 119, decimal 8. Controle Salvador 119, decimal 8, azul 2782. Achado 2262, quando pronto, autorizado decolar, vento 120 graus, 129. Vem, quando pronto, livre decolar, 2280. 788. Controle Salvador, azul 2788, lotado no alvo. 2788, via saída lotar, Uno Alfa, sobe no 70, viu? Sobe via lotar Uno Alfa para Uno 70, azul 2782. E esquerda pro voo no 255. Autorizado. Passageiro 2262, decola 25, controle, 1 no 9.8. 9.8, passageiro 2262, obrigado, bom domingo. Sim. Controle Salvador, muito bom, boa tarde, passageiro 2262. Informa que não consegue manter o... cumprir a saída do... arbórico. Mantenha 3 mil então, mantenha 3 mil, 25 milhas, o 2262, veja lá. Gente, mantenha 3 mil, passarei do 2262. Delta Fox na presente, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais de Barra Grande. Patrão, já. 12 para 3.013, 3.013, já é o aeroporto. 241, voo Serra Vitor 366, desce para 2500, está autorizado a final do RNA. Mantiu 3663-2500, autorizado para o RNA, janela 614, autorizado. Autorizado pouso, pista 10, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 2, 2, 2, 5, 5. Ele pouso, 2, 5, 5. Posso, ITAP, autorizado, visita para 4 mil pés para liberar tráfego, Mitra. 2, 209. 3, 1, 4, 4. Relativo, 200 mais, 4 mil. 4 mil, a 3, 1, 4, 4. Chama agora a torre 118-95. Chama a torre 118-95, obrigado ao nosso. Senhor Salvador, Papa Romeu, aeronáutico Whisky, com apoio de rotatória. Gente, pro da rotatória e reporte, não lembro da Whisky, da rotatória. Reporta na rotatória, aeronáutico Whisky. Procedimento RNAV, autorizado inicialmente o Varitato, o 6320, aguardando o produto servido para 3DB. Graças, 6320, Varitato. Sano, Serra Vitor 366, avistando o Oceanel 6141. Pelo 44, completa o seu RNAV, chama a posição. Chamar 1895, Oxenero 6141. Oceano do 2262, tráfego 12 horas, 3.5 milhas no rumo nordeste, em descida para 4 mil pés. Estamos em Lúdica, no passeio 2262. Boa tarde, Oxenero 6141, transfere a 4 milhas, Serra Vita 372, reduzido. Gente, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso pista 10, 6141. Ativando a transação para 10, Oxenero 6141. 3144, tráfego ultrapassado ao sul, desce para 2500 pés, a produção é vista 366, livre final. Livre, descendo para 2500 pés, serve 366, boa noite, Jota 3144. 6320, serve vista 366, inicialmente desce para 4 mil pés, 6320. Produto 366, 4000, 6320. Afirmativo, selecione o PNH-1013. Gente, aí da intenção seria voar na proa ali do VOR, então do 372. Quando é mais próximo, eu ia cancelar e prosseguir com mais pela direita, pode ser ou não? A esquerda para final do 7 e reporte na RMA. Para instruções de aguardo, o prosseguir. Reportar na RMA, 99 Luiz. Boa posição, toque. Desce para 4.000 pés, Mitra. 4.000. 255, solo, 35, direito, 21, esse é o lado, solo. 21, boa. Leão 14 no Chané, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, nós. tem pouso autorizado, pistão 1-0, informa o tráfego à sua esquerda e pequeno poste que está aproximando para a final da 1-7, sem interferir no seu pouso dado a velocidade. Aqui está quente o tráfego à nossa esquerda, observa a liberação, está livre pouso na 1-0, chanela 6141. Oi, o nome é Berosca Whisky, passando a vertical da Enrimar, está visual a aeronave no, na final da 1-0. Pode se configurar como número 2. Chefe, mantém a final da 1-7, da 1-7 agora a autorização de pouso, não é, Xuxa? Mantém a final agora a autorização de pouso. Tá feito. A bateria vai voltar, 2, 7, 3. Manda 320, destino autorizado 2510, 2013, autorizado o final do procedimento da RNAV. Teste para 2500, com a empresa autorizada da RNAV e reportaria estabilizado, 6320. Está estabilizado, 3144. 44, chama a posição 18 mais 5. 395, 3144. Estou em Salvador, azul 2790, ponto de espera da 10, pronto. Sente o azul 2790, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e mantém cabeceira 10, 2790. Eu acho isso autorizado pouso, bicho 17, vento 120 graus, 101. Autorizado pouso 17, valeu, acho isso. Em Salvador, 2790, informa que não tem condição de cumprir o gradiente aquecimento da nossa saída MOMA. Cumpre pela inferior então, ok? Restrito nível 30. Restrito 3030 ou 2790. O meu 14 da Chanel, solo 38, direito 21 no 9 solo. 319, obrigado, boa. 014. 4 posição, 3895. 120 graus, 12 nós, autorizado a decolar a pista 10. 90. Oi, Salvador. Boa tarde, está 3144. 3144, deixa eu ver a aproximação, lá a autorização de pouso, pista 10. Dá na pouso, está 3144. O 2790 vai iniciar a corrida? 2790 está iniciando na 10. Gente. Mas eu acho que seu solo aos 39 autorizado, tá? Se retorno pela pista, reporte de grana. Quatro, vento 120 graus, 12, nós autorizado pouso, pistão 10. E pouso 10, tá 3, eu quero 4. Pistão 90, decola os 39, controle 119,